A benguela chamou pra jogar. A benguela chamou pra jogar capoeira. Hoje eu tenho que lembrar de Maria Maquinha do Bonfim, Luiz Cândido Machado, que eram os pais de Mestre Bimba, Manuel do Rei Machado. A benguela chamou pra jogar. A benguela chamou pra jogar capoeira. Aconteceu em 23 de novembro, o Mestre Bimba nasceu. A benguela chamou pra jogar. A benguela chamou pra jogar capoeira. Tocando seu birimbau, sentado no velho banco, ensinando a regional. A benguela chamou pra jogar. A benguela chamou pra jogar capoeira. Era obrigado jogar o São Bento Grande e o toque de une. A benguela não podia sujar. A benguela chamou pra jogar. A benguela chamou pra jogar capoeira. No ano de 74, essa tristeza aconteceu. Na cidade de Goiânia, Mestre Bimba faleceu. A benguela chamou pra jogar. A benguela chamou pra jogar capoeira.